abraço, meu amigo boy do povoado Capoeira, meu amigo do cabelo do Nicolas Batista, a explosão do arrocha. Quando você me ligou dizendo que acabou, confesso, fiquei mal. Saí de casa apressado, quase bato o carro, avancei o sinal. Filme na minha cabeça, trouxe à tona tudo que a gente viveu. Não dá pra aceitar que você me esqueceu. Quantos planos deixamos pra depois, tô chorando nesse trânsito, pensando em nós dois. Estou chegando aí pra gente conversar. Pare e pense pra não se precipitar. Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso. Estou te perdendo, mas não acredito. Será que já era aquele nosso amor? Espera, de nada valeu. Será que o seu pra sempre acabou? E seu coração se desconectou do meu? Em nós dois, me espera. Estou chegando aí pra gente conversar. Pare e pense pra não se precipitar. Será que já era aquele nosso amor? Será que o encanto quebrou, se perdeu? Eu olho pra esse anel de compromisso. Estou te perdendo, mas não acredito. Será que já era aquele nosso amor? E toda essa espera de nada valeu. Será que o seu pra sempre acabou? E seu coração se desconectou do meu?